Panorama Agrícola para 5 de dezembro de 2012, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte, no ar para você o Panorama Agrícola de 5 de dezembro, quarta-feira de lua cheia. O ditado de hoje é: manda quem pode, obedece quem deve. Você confere uma dica sobre sucos diferentes e saudáveis. Nova cultivar de cebola em Ituporanga. E no Viajando por Santa Catarina, Eonir Malgarese fala sobre cooperativas de leite em Ouro e Capinzal. No domingo você assiste a esta reportagem de Eonir Malgarese no programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Uma dica que pode mudar o seu dia. Uma mistura de frutas com hortaliças, grãos e até cascas pode render um suco diferente e bem nutritivo. Experimente chamate com cascas de abacaxi, ou repolho roxo com acerola, ou ainda pêssego com alface. São misturas não tradicionais, mas bem nutritivas. A dica é do Manual dos Sucos. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Uma nova cultivar de cebola está sendo lançada nesta sexta-feira, 7 de dezembro, na Estação Experimental da Ipagre, em Ituporanga. Informações adicionais com Edson Xavier de Almeida, nosso entrevistado de hoje, gerente da Estação Experimental da Ipagre, em Ituporanga. Nós estaremos realizando em Ituporanga o lançamento de uma nova cultivar de cebola, né, chamada Poranga, que é um material resultado de vários anos de pesquisa, de melhoramento, e destinada para antecipação da colheita de cebola, produção de bulbo de cebola mais cedo, se chama de uma variedade super precoce. Agora o trabalho de produção de sementes, né, para março do próximo ano, nós teremos, de 2013, nós teremos a semente disponível, a semente genética, dita genética, semente básica. Essa semente básica, ela é distribuída para os produtores de semente fiscalizada, e esses produtores de semente fiscalizada vão produzir a semente fiscalizada, obviamente, que os produtores vão ter acesso a partir de 2015. É um processo lento, mas em 2013 nós estaremos já em março a disponibilização de semente para os produtores de semente fiscalizada. Além desse lançamento dessa cultivar de cebola, que é o ponto alto da nossa reunião, nós teremos a inauguração de várias obras da Ipagre, juntamente com o programa do PAC Embrapa. E também uma das obras, juntamente com o Governo do Estado diretamente, é a Secretaria de Desenvolvimento Regional. Dentre essas obras, tem muita ênfase para a região e para todo o Estado, a inauguração da ampliação do nosso laboratório de solos. O laboratório de análise de solos, ele passou por uma grande ampliação, uma remodelação com equipamentos novos, com equipamentos de alta resolução, inclusive um espectrofotômetro dentro do nosso laboratório, que tem um custo hoje de investimento para a Ipagre de mais de R$300 mil, só esse equipamento, mas que vai nos permitir melhorar ainda mais a qualidade das análises, que já são altas, vai melhorar mais essa qualidade do padrão de qualidade das análises de solo, e também ampliar o número de elementos químicos do solo que nós vamos estar analisando, inclusive com a análise dos micronutrientes. Então, esse laboratório de solos será inaugurado também nesta data, dia 7 de dezembro, e mais 6 obras além do laboratório de solos. Um laboratório, uma ampliação e melhoria do laboratório de fitossanidade, uma casa de vegetação para trabalho de pesquisa, uma câmara seca e fria, um armazém de secagem, cura e armazenagem de cebola, um depósito de agrotóxicos, e também uma ampliação da nossa rede elétrica de alta tensão dentro da estação experimental. Enfim, com essas 7 obras nós temos, em termos de equipamentos e construções, os investimentos são da ordem de R$2 milhões. Como é que está a safra para esse ano? A safra de cebola, nós tivemos algumas dificuldades na região, em função de intempéries, problemas de clima, principalmente as pedras, né, o granizo, né? O granizo tem danificado partes, são pequenas partes, mas tem danificado por onde passou, causou sérios problemas, principalmente nas regiões baixas de Ituporanga, onde as cultivares já estavam sendo colhidas. Mas, de um modo geral, nas regiões mais altas, o processo, exceto esses efeitos de granizo, a produção tá indo razoavelmente bem. E o que tem se tido é um preço, a prática dos preços de cebola agora na faixa de 80 centavos, que é um preço razoavelmente bom, né, para o ano que está se trabalhando. Então, se espera que seja um ano de bons resultados e que os preços, é claro, para os produtores melhorem ainda mais, né? Mas está transcorrendo relativamente bem. Tivemos problemas de secas, que não afeta só a cultura da cebola, mas outras culturas da região, agora em torno de região de Ituporanga, dito assim, em torno de 25 dias sem chuva. No caso da cebola, a safra vai até? A cebola, ela começa, a safra, a colheita já começa a partir de início de outubro. No dia 5 de outubro deste ano, nós já estávamos colhendo essa variedade supra-precoce, a poranga, a cultivar poranga, que está sendo lançada pela Ipagre agora dia 7 de dezembro. Nós já estávamos colhendo essa variedade supra-precoce dia 5 de outubro e se estendem com as variedades mais tardias até o mês de janeiro. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com Edson Xavier de Almeida, gerente da Estação Experimental da Ipagre em Ituporanga. E vamos agora viajar por Santa Catarina. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola. E hoje nós vamos falar da força das cooperativas. Em Santa Catarina, o cooperativismo no meio rural é um movimento que nasceu lá pela década de 70, num trabalho forte da extensão rural. Hoje as cooperativas estão espalhadas em todo o estado e, por meio delas, os agricultores melhoram a infraestrutura de produção e ganham mais pelo que produzem e superam crises. Na atividade leiteira, uma das principais da área rural, o cooperativismo também ganha força. Nós fomos até o município de Capinzal e Ouro para conhecer esse trabalho. São duas cidades gêmeas, separadas apenas pelo Rio do Peixe. Dois municípios de agricultura forte, de gente que vence desafios a toda hora. No campo, as propriedades são pequenas, movidas pela agricultura familiar, uma realidade típica de Santa Catarina. E neste cenário, vencem os mais organizados e qualificados para as atividades agrícolas. É o caso do Vilmar Mantovani, agricultor da comunidade Linha Gramado, município de Capinzal. Assim como ele, outros agricultores produzem leite no município e, por serem pequenos, recebiam um preço menor pelo litro de leite, já que o volume de produção conta na hora da venda. Quem entrega mais, recebe mais. Foi aí que, com o apoio da Ipagre e do Sindicato Rural, veio a ideia de formar uma cooperativa. No município de Ouro não é diferente. Lá, a cooperativa também é o braço direito do produtor. A Cooper Ouro nasceu em 2003 e reúne 154 associados. Em 9 anos de atuação, a cooperativa já teve grandes avanços. E um deles é o queijo Campo Dourado, produzido na unidade de processamento de leite da própria cooperativa. A cooperativa recolhe 50 mil litros de leite por dia, dos quais 3 mil são processados no laticínio próprio. A produção de queijo é de 300 quilos por dia. Além dos benefícios ao produtor de leite, a unidade de processamento gerou emprego na comunidade onde está instalada. Em toda a organização e formação da cooperativa, os produtores têm ao lado os extensionistas da Epagre. Agora, com o programa SC Rural, eles têm um novo aliado, que vai proporcionar ainda mais benefícios e competitividade na área rural. É assim, numa parceria entre produtores, instituições e poder público, que a agricultura se fortalece e as famílias conseguem viver